Salve. Não, não, senta. Senta, não, não, senta. Não, não, vai sair legal. Senta. Então tem que dançar dançando. Dançando. Alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Assíduos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação.